Começa agora na Antena Web, Antena Radical. A seguir, não perca mais uma edição de Nós e o Mundo. Olá, o meu nome é Nuno Pereira e este é o Antena Radical. Olá, este é o Antena Radical. Hoje tenho aqui comigo André Leite, um bodyboarder com já muitos anos nestas andanças. E o nosso objetivo de hoje é falar com alguém que já faz este desporto há bastante tempo para tentar perceber um bocadinho o porquê da sua paixão pelo desporto e descobrir um bocadinho o seu percurso neste desporto. André, olá. Olá, boa tarde, Nuno. Tudo bem? Está tudo bem. Olha, era para queria saber em primeiro lugar, portanto, quando é que começaste a fazer bodyboard? Bem, já lá vão 24 anos, quando comecei a fazer bodyboard, alguns em 1988. Parece que foi ontem, mas o tempo passa muito rápido. O bodyboard é um desporto que tenho a quem tenho muito que agradecer, porque me proporcionou muitos bons momentos, bons amigos, boas experiências e uma experiência de vida que também me enriqueceu como pessoa, como ser humano, mas isso também me preparou para o futuro, isto é, muniu-me de defesas e ferramentas que, digamos, me ajudam neste momento a ultrapassar melhor as dificuldades no dia-a-dia, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Que tipo, interessante, diz isso, que tipo de ferramentas tu achas que, ou lições, tu achas que ganhaste com o bodyboard e que hoje usas no fundo? Tenho a certeza que serão muitas, mas poderás responder na primeira pessoa. Posso dizer que hoje em dia, quando se fala em tantos perigos para as crianças, eu posso dizer que no meu caso, com 14 anos, fui um mês sozinho para, por exemplo, para a França e a Espanha a fazer campeonatos de bodyboard. Na altura pedi ao meu pai algum dinheiro e o meu pai, na altura, ainda no espaço Schengen, isto antes da Europeia, deu-me uma declaração para poder passar a fronteira. E isto foi algo que hoje em dia é um bocado impensável com as crianças, mas naquela altura foi um desafio para mim sair além fronteiras, ir sozinho para, na altura depois fui ter com quantos bodyboarders, como Nora Gomes, Nuno Silva, Diano Castelo, João Zamite, Rodrigo Besson, e que foi uma das primeiras experiências que me ajudou a ir além fronteiras, fazer amigos fora do país, lidar com o perigo, e nessa altura comecei, também a fazer competição desde pequeno. A competição também ajudou-me, a munir-me de estratégias, a desenvolver a força interior para ultrapassar objetivos, definir objetivos e desenvolver planos para alcançá-los. Para além do mais, também as viagens enriquecem muito como pessoa, em termos de aprendizagem, de partilha de experiências, e penso que todas as viagens que fiz pelo mundo fora ajudou-me a desenvolver essas, a munir-me dessas ferramentas e dessa força interior e persistência e capacidade para hoje em dia na minha vida profissional também encarar com maior naturalidade todas as dificuldades do dia-a-dia, não é? Porque passamos, especialmente nos dias de hoje, em que todos sabemos que há uma certa crise, e cada vez tem que se fazer mais e melhor com menos recursos, não é? De certa forma, parece um bocadinho paralelismo que estou a fazer, um bocadinho sem nexo, mas a verdade é que eu posso dizer que todos os meus 24 anos de bodyboard enriqueceu-me como pessoa e ajuda-me no dia-a-dia a ultrapassar as dificuldades. Pronto, tinha aqui algumas perguntas para te fazer, mas não resisto a perguntar-te hoje em dia qual é a tua ocupação, penso que nos esteja a ouvir, terá um pouco essa curiosidade depois de 24 anos de bodyboard e gostaria depois de aprofundar um pouco portanto, tudo o que fizeste, gostaria de que me falasse um pouco do que é que fazes hoje a nível profissional. Bem, a minha formação é em Engenharia dos Materiais, pela Universidade Nova de Lisboa. Comecei como investigador no United e depois fiz cerca de 7 anos em atividades de consultoria, engenharia e gestão, em empresas portuguesas e em Espanha. E após 7 anos de trabalho árduo em projetos, consultoria, engenharia, gestão, resolvi iniciar-me por conta própria, numa área que não tem nada a ver com a minha formação, que é a área da geriatria e serviços de saúde preventiva e de reabilitação. É tudo relacionado com a área da saúde e terceira idade e neste momento, já desde 2005, que tenho uma empresa e uma cooperativa de apoio domiciliário a pessoas idosas e que desenvolve serviços de saúde, serviços médicos e serviços sociais, pessoas não só idosas, mas também pessoas com deficiência, convalescentes ou qualquer pessoa que por dependência não possa satisfazer as suas necessidades da vida diária. Também este projeto depois desenvolveu também um outro espaço, que é o Espaço Essências, da Spa e Terapias, que é um day spa que reúne serviços de estética com serviços de saúde preventiva e reabilitação física. Basicamente, neste momento temos um grupo, que é o Grupo Traço de União, composto pela Futuro Feliz Família e Apoio Domiciliário, que iniciou a sua atividade no Conselho de Cascais, a Traço de União Cooperativa de Apoio Domiciliário, que iniciou a sua atividade em Lisboa, e o Espaço Essências da Spa e Terapias, que também tem a sua sede em Lisboa. Basicamente, este é o que me preocupa principalmente. Para além disso, ainda sou cofundador de uma Universidade Sénior em Cascais e presidente de uma Associação de Solidariedade em Cascais também, que tem um centro de convívio, que é a Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves. Portanto, sempre, se já eras atarefado como bodyboarder, como profissional, estou a ver que também continuas muito atarefado e portanto, uma pessoa certamente de sucesso. Queria então voltar ao bodyboard. André, que provas destacarias, tanto da tua experiência, que tipo de provas te lembras que te marcaram mais? Bem, eu fiz muitas provas, provavelmente mais de 200 provas, desde circuitos intersócios, regionais, nacionais, europeus, profissionais e algumas etapas do Mundial. Em termos de provas, aquelas que me marcaram mais provavelmente foram as supertubes com condições clássicas. Dois campeonatos, pelo menos, do campeonato europeu, na altura EPBA. Digamos que obtive um terceiro lugar no Legide e um sétimo lugar em supertubes. Digamos que foram aquelas que marcaram mais pelas condições também, cerca de 3 metros, clássico, com grandes tubos e na altura colegas como Paulinho Costa, Ricardo Estupinhã, Batata, digamos que o falecido Matt Walbrew, que foi finalista em Pipeline e homem do Tahiti, grande atleta, que na altura nos presenteou com as suas performances e com que eu recordo com bastante nostalgia e alegria dos tempos. Na altura lembro-me de um hit em que calhei com o Matt Walbrew e que o eliminei e pronto, por um lado é uma tristeza ele só ter falecido, mas lembro com alegria esses momentos em que partilhei ondas com ele. Digamos que os campeonatos que deixaram boas recordações, mas acima de tudo recordo aquilo que acho que teria proveito foi o convívio, a partilha de experiências, amizades feitas e digamos essa experiência que hoje me ajuda para o dia-a-dia também, que necessitamos de muita persistência, muita estratégia, muito trabalho e definir objetivos e estratégias para alcançar esses objetivos. No entanto, aquilo que eu recordo com mais nostalgia e alegria são as viagens que, no fundo, os campeonatos me proporcionam, seja viagens que fiz para deslocar-me para as competições, quer seja viagens por prazer, essas que ainda mais alegria me deixaram. E por onde é que tens estado, assim, a nível de viagens, por onde é que tens andado? Bem, em viagens, recordo com bastante alegria 2 meses que estive no Havaí, em 2 temporadas diferentes, uma em 94, 95 e outra em 2000-2001. Em 94 estive em Oahu, que apanhei muito boas ondas, foi a minha primeira experiência no Havaí. Que tamanho é que estava? Estava bastante grande, foi no ano épico em que Gonçalo Faria atingiu as meias finais. No Murilo e Contest foi o grande primeiro resultado em português, estavam mais de 100 metros e foi uma experiência inesquecível. Já depois em 2001, quando acabei o curso, foi bastante engraçado porque estava em termos de forma física muito pior, mas a experiência em termos de maturidade ajudou-me a encarar com muito mais naturalidade e consegui ter melhores performances em cacés em pipeline e noutros picos, e desfrutei imenso também das ondas. Foi na altura de fevereiro, março, estava à espera de apanhar mar pequeno, só que o swell veio tudo atrasado e apanhei assim umas bombocas engraçadas, só eu com Spencer Skipper e Canu McGee, Braden Dias, Derek Cole, tipo 3-4 pessoas dentro da água em dias grandes, que foi magnífico. Mas também, digamos, apanhei um terror, que apanhei um dia, estava com o pai, com 3 pessoas dentro d'água, e apanhei um mini tsunami que entrou uma avalanche de mar aberto, uma espuma, uma avalanche gigantesca, pai, para o quarto ou quinto rio, demorou 10 minutos a chegar à terra e varreu toda a gente, e perdi a prancha, andei 45 minutos para voltar à terra. Depois fui para Kauai, onde também gostei imenso. Kauai é uma terra magnífica, em que 75% da população, 75% é oriunda de portugueses. E não deixa de ser muito interessante como é que os portugueses chegaram até lá há 3 gerações atrás e deixaram um legado muito interessante a nível cultural, como o pão, e algumas palavras da língua. E gostei imenso da natureza do país natural. Também, uma das experiências engraçadas, estava um dia em Kauai, no sítio mais a oeste da ilha, que é a ilha mais a oeste dos Estados Unidos, em que dizem que tem o pôr do sol mais bonito do mundo, e fui lá ver se esse pôr do sol era tão giro assim. Encontrei um casal de polacos que estavam lá também a ver esse pôr do sol, e eu disse, realmente este pôr do sol é magnífico, mas não é nada que também a gente não tenha no Algarve. E os polacos riram-se, e falei, pois é lá, isto é magnífico, mas nós já temos um sítio, para nós esse sim é o sítio mais bonito do mundo, e que é os Açores. Eu ri-me, e realmente é engraçado, porque a gente, às vezes, deslocamos para o outro lado do mundo e não valorizamos a nossa beleza natural, que está mesmo aqui aos nossos pés, e que não conhecemos bem, né? E realmente aqui em Portugal temos também muitos paraísos que podemos desfrutar, como o caso dos Açores. Já estive nos Açores, estive na Madeira, todas as ilhas das Canárias, praticamente. Estive também em Cabo Verde, que é um dos paraísos também que adorei, que foi em 97, estive lá no campeonato internacional, e fiquei tão contagiado pela alegria daquele povo que o campeonato passou logo para segundo lugar. Muita dança, muita alegria, e fiz excelentes amizades, ainda hoje persistem. Depois, aqui na Europa, França, Espanha, País Basco, também gostei imenso. E Indonésia, como não poderia deixar de ser, em que estive 2 vezes, 3 vezes, aliás. E últimas duas em oeste Lombok, picos como o Desert Point, e a última em Sumatra, que é um sítio magnífico, tem muito menos coral do que Bali, e também tem ondas magníficas. E portanto, ao longo desse tempo, a nível de apoios, portanto, toda a experiência que tiveste, sentiste muito apoiado, pouco apoiado? Conta um bocadinho essa experiência. É assim, naquele tempo não havia tanto mídia, tanto apoio da imprensa e divulgação como há hoje. Hoje em dia, isto é, da nossa parte havia um esforço muito maior, em mostrar-nos o nosso valor e de que forma podemos ajudar também os nossos possíveis patrocinadores. E daí pessoas que se evidenciaram na época, como Dora Gomes, que era, foi uma das primeiras precursoras a nível de saber realmente comunicar com os patrocinadores e mostrá-los como é que eles justificariam o retorno e como é que lhes podia ajudar a ter eles verem o seu investimento com o retorno que esperariam e com a repercussão social. E daí havia uma necessidade de nos preocuparmos muito digamos, em mostrar como os patrocinadores poderiam obter esse retorno. Na época tentei fazer esse trabalho e, apesar de não ser dos atletas com melhores classificações no país, penso que era dos poucos que faziam um trabalho de, a nível de dar visibilidade nos mídias das marcas que nos apoiavam, e daí sempre teve um dossiê para da apresentação com todas as inserções nos mídias, em que saíam posters e ou inserções televisivas, como no Sem Limites na altura, Portugal Radical, Record, jornais, para além das revistas da especialidade, como a Bodyguard Portugal na época, que mais tarde veio dar origem à Vert, e isso facilitou-me em termos de obtenção de patrocínios. Tive patrocínio, mas patrocínio foi a Sola, na altura através da Ripar, que era representante da Wave Rebel, e da marca inglesa de fatos de Sol. Depois, mais tarde, estive com a Rip Curl e com a Laser, com as pranchas, a primeira marca de pranchas nacional, que hoje em dia depois deu origem à Respect, não é? Que o Shaper Gato criou, conjuntamente com o Nuno Pereira, com o Barrela. E depois, mais tarde, tive o meu melhor patrocínio, que foi o da Quicksilver, em que tinha Quicksilver com o Oakley e com o Vans. Tive 2 anos com o Luís Falcão, em que gostei imenso. O senhor velhote sempre foi muito simpático e apostou em mim, numa altura em que a Rip Curl não viu o meu valor. E a Silver agarrou-me e foi ótimo, porque tive dos meus melhores resultados a nível europeu, em que obtive o 3º lugar na grande etapa do europeu em Peniche. E digamos que foi excelente esse apoio, ajudou-me também nas viagens e, digamos, a alcançar os meus objetivos. E hoje em dia ainda competes ou só fazes free surf? Não. Em cerca de 97, 98, defini que iria terminar com os campeonatos, porque realmente o nível, digamos, começou a aumentar bastante, e um atleta, para se manter ao mais alto nível, teria que treinar em termos mentais e físicos todos os dias. Como estava a acabar a faculdade, vi que não poderia conciliar as duas coisas, ou me dedicava 100% ao bodyboard, ou me dedicava a 100% a terminar o meu curso e a minha vida profissional, e então decidi que realmente não era compatível ou fazer uma coisa ou fazer outra, e decidi abandonar a competição, mas manter-me como free surf, e tanto que ainda no ano passado estive na Indonésia e Marrocos, e continuo sempre, pelo menos uma semana por ano viajo para o estrangeiro, para além das viagens aqui em Portugal, todos os anos, e quando passo fim de semana, não é? Lá estou no pico também a disputar o pico ao fim de semana. E como é que vês o futuro do bodyboard? É assim, o bodyboard, sinceramente, pronto, em termos de organizativos, não vejo grandes evoluções, pelo menos aqui em Portugal, vejo a nível internacional, vejo melhorias. A nível dos mídias e da evolução técnica da parte dos atletas, aí sim vejo grandes evoluções. Também tem outras condições, a nível de televisão, filmes, escolas, programas de formação, partilha de experiências e técnicas, e isso realmente ajuda bastante. Na altura nós olhávamos para a praia e víamos era quem estava na praia, o melhor da praia que era o nosso líder e a nossa base de aprendizagem. Hoje em dia estão a dispor num clique de performance dos melhores atletas a nível mundial, e isso ajuda imenso depois na evolução. A nível da parte técnica, realmente vejo futuro risonho, cada vez com melhores ondas e manobras mais agressivas, em que adoro ver o Pierre-Louis Costa a mandar aqueles backflips fenomenais, em que parece que estou no ginásio do clube português a ver acrobacias, ginástica acrobática, isso é fantástico. Gostava de ver no futuro também era que houvesse uma melhoria a nível da mentalidade dos atletas, em que precisam de ajudar, no fundo, o setor empresarial para que o setor empresarial também os ajuda deles próprios, não é? E penso que pessoas como Dora Gomes, há 10 ou 15 anos atrás, ainda não se vê hoje em dia, é que é preciso trabalhar bem a repercussão social nos mídia e daí dessa forma obter também patrocínios fora do setor da indústria do bodyboard e do surf, não é? Que aí penso que só assim poderá Portugal, que não tem sedes, não tem headquarters de empresas como a Billabong e a Carlos, que principalmente apoiam atletas do seu país de origem, como na Austrália ou Estados Unidos, acho que só os outros atletas só poderão também crescer também enquanto atletas profissionais, quando obterem apoios como a EDP e a DPT, como no caso do Saco tem da TME, e felizmente atletas como o Pinheiro teve apoio da Red Bull, e penso só que esse tipo de exemplos é que poderão ajudar os atletas também a terem condições para crescerem enquanto atletas profissionais. Ok, André, obrigado pela tua colaboração, vemos na praia, boas ondas. Obrigado eu pela oportunidade também de partilhar aqui algumas experiências e recordar bons momentos que marcaram, e desejo também felicidades a todos os atletas da minha geração, mas também ânimo para os mais jovens, e desejo um bom ano, uma boa passagem de ano e um melhor 2012. Um abraço a todos os bodyboarders. Obrigado por ouvirem o Antena Radical, boas ondas e até à próxima. Olá, o meu nome é Nuno Pereira e este é o Antena Radical.